Presidente, então, como é que está a ver toda esta tragédia que está a envolver o Nogueirense? Em primeiro lugar, que acho e penso que a morte do Pedro Marques é uma perda enorme para o concelho de Oliveira do Hospital, sobretudo porque era um jovem, mas também para a Associação Desportiva de Nogueira do Cravo, para a sua empresa, para a empresa Joaquim Fernando Marques e depois para um muito mais importante também para a sua família, sobretudo para os seus pais, para o seu filho, além da sua esposa e também dos seus amigos, que ele tinha muitos. E por isso acredito que realmente hoje o concelho ficou muito mais pobre. Porque, na minha opinião, era um jovem talento, e nós que somos homens do desporto falamos muitas vezes em talento, e ele tinha um talento enorme, tanto na área empresarial, como se vinha a afirmar, o crescimento da sua empresa era um sinal claro disso, com obras espalhadas por todo o país, e também no próprio associativismo. Ele era um homem muito respeitado em termos dos clubes, da própria Associação Desportiva de Nogueira do Cravo, tem lugares na direção da Associação de Futebol de Coimbra. Isso deve-se sobretudo ao trabalho enorme que ele tinha feito e ao respeito que conseguiu granjear durante este seu trajeto da sua vida, quando ele, ao fazer este seu trajeto, porque eu penso que ele serviu muito bem a freguesia de Nogueira, mas era sobretudo um líder jovem, um líder que se impôs por este excelente trabalho na Associação Desportiva de Nogueirense, que se poderia medir também pelos próprios resultados desportivos e pelos sucessos que ele conseguindo guindar o clube até à terceira divisão, e o ano passado, por uma unha negra, não conseguiu chegar à segunda divisão. Por isso, mas também nas infraestruturas que este clube hoje tem. Elas devem-se, houve o apoio da Câmara Municipal, mas o homem daquele desígnio foi o Pedro Marques. E por isso, nesta hora, que realmente difícil para todos nós, eu queria-lhe prestar essa homenagem, uma homenagem sentida e uma homenagem que esteja onde ele estiver, eu penso que ele continuará a apoiar o Nogueirense porque era o seu clube de coração. E eu até lhe diria que sei quão difícil foi convencê-lo a ser o presidente da Associação Desportiva de Nogueirense, e até por 2 anos, porque estive nesses contactos por algumas fases de dificuldade, Eu mas. gostava de estar mais na sombra, não é? Por assim É, ele dizer. não queria ser o presidente, sempre me disse que não queria ser o presidente. Este ano, inclusive, a sua vida empresarial retirava-lhe algum tempo em relação ao próprio clube, e por isso ele, e foi um desafio. Eu tive a oportunidade, eu e outro homem muito amigo dele, que é o professor Martins, e o seu pai, o senhor Joaquim Marques, para o convencermos, fomos os três que o convencemos a aceitar um desafio de 2 anos e de o apoiar. E por isso eu estou-lhe eternamente grato. E o meu conselho, em nome do meu conselho, eu queria dizer ao Pedro Marques, obrigada pelo trabalho que prestaste a este conselho.